Intercepta para November 857, Porto Seguro e Apenas do Luno 6 e prossegue conforme rota prevista em LOTAM. Aciona 5511 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, está 3197, 39 Galeão, nível 380. Decola da pista 10 na Dael Oleda Bidev. E o transponder 551 no controle de 198. Poderia repetir após Bidev qual aerovia, né? Está em desacordo com o nosso plano de voo para Porto. Após Bidev, AP November 857, Porto Seguro. Após Porto Seguro, prossegue Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquim. Autorizado ILS, reportará no localizador. Dando eco, solicita um pequeno desgaste. Confere. Afirmativo. Agente da 3090. 5890, chame torre, 118, décima meia. Obrigado. O Gol 776, um pequeno desvio à esquerda. Sente, Gol 976. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, cara, decolou da praia do Corpo do Lu, com uma pessoa a bordo, e no momento, 1h20 aproximadamente, fica mais 18 minutos para a pouso. Mike Papa Lima, informa um helicóptero à sua frente a uma milha. Está visual com tráfego? Sede Mike Papa Lima, mantenha 500 pés, reporte ingressando no corredor Interlagos. Bom, 1976, desça para 2000 pés, que é legal no 04, autorizada final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado do localizador. 2000, camarada localizador, 5218, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo. Estabilizando o localizador 5218. 5218, semitorre, 118, décima meia. Boa. Muito boa noite, Trip 5218. 3000 pés, que é legal no 04. 3000 pés no 04, aqui na minha 312. Patralheiro, Salvador, boa noite, Patralheiro 2224. Passareiro 2224, vou indo pro Diamã para chegar da Amã, desde até nível de voo 050, que é legal no 04. 050 no 04, vou dar a mão do Passareiro. Luno 776, após desvio, vai na proa de Duna, reposta estabilizada. Pip 5241, contact Recife Center, 125.1, if enable 133.25. Trip 5241, receive 1251, 1235, confirm. 121.1, if enable 133.25. Two one decimal one 1235. 1-2-5-1-1-2-5-10-1 sendo identificação, autorizada a chegada a Mali, desde até nível de voo 060, que é negar 1-0-1-4. Gente, autorizada a chegada a Mali, descendo para o 5-10-1-0-1-4, o agente Gol 84. Salve, Webjet 5-8-1-0, muito boa, livrou a pista na sua escuta. 5-8-1-0, boa, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 5-8-1-0. Pressando o corredor Interlagos, é o Mike Papalima. 7, Mike Papalima. Papa Romeo, Hotel Delta Charlie, informe na rotatória, eu visual com o campo. Porto Aurora, visual com o campo. Voo 9074 para Maceió, nível 350, está autorizado. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju e Upper Whisky 58. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5527 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 224, informa sua velocidade. 280, né? Sente passarelo 224, desça para 4.000 pés, que é negar 1-0-1-4. Para 4.000, 1-0-1-4. Cotidamento correto, chama para o push no 03. Direto Duna, desça para 3.000 pés, que é negar 1-0-1-4. Direto Duna. Web 5810, prossegue via Juliette para o 02. Juliette, a posição 2-5-8-1-0. Ativo. Controle Salvador, boa noite, descendo para o nível 1-5-0. Objeto 5723, desça até nível de voo 070 na chegada da Mali, que é negar 1-0-1-4. 070-1-0-1-4. Mike Papalima, vou ir na proa da rotatória. Mantendo a proa da rotatória, senhora, está o Mike Papalima. Está visual com a aeronave, já está visual com o campo, o Mike Papalima. O Delta Charlie já está visual com o aeródromo e visual da aeronave na final. O seu Delta Charlie chama torre 198 decimal meia. 186. O Mike Papalima está visual com o campo e com as duas aeronaves, a aeronave do circuito de tráfego e a aeronave na final. Mike Papalima chama torre 198 decimal meia. 1-1-8-6, Mike Papalima. No 776 chama torre 198 decimal meia. 76, Chanel 6212, desça até 2.000 pés, que é negar 1-0-1-4. Livre das restrições, o Chanel 6212. Com a sua frente, 2 milhas à esquerda, está visual? Afirmativo, senhor, é visual com a aeronave na final também. Quem siga a aeronave, mantendo separação para pouso também na cabeceira no 7, depois conseguir seu táxi. Afirmativo, se agilizar o tráfego, o senhor tem condições de pousar direto no passo 4. Aguarde, 5-2-1-1, só os 2-2, direito, 2-9, solo. Direita 1-2-1-9, Paulo. Torre Salvador é o gol, 1-7-7-6. 7-6, cheque o trem livre pouso, pista 10, vento 1-2-0 graus, 8-9. Falou que tem dois helicópteros se aproximando do setor norte e vão pousar a cabeceira 1-7 parado, não interfere na sua aproximação. Livre pouso. Livre pouso na 10, pouso 77. Aqui, o Papalima, como é o número 2, pode prosseguir inicialmente por uma da cabeceira, e mais próximo, caso do pátio livre, já vai autorizar direto o pátio. Trato, Mike Papalima. É zero, limite ao QD Mike 080 de Simba. Copiou passaria do 2224, direita 160, limite ao QD Mike 080 de Simba. À direita para o passarelo? Afirmativo, direita 160, limite ao QD Mike 080 de Simbra. Limite ao 080 de Simbra. Bom, no 884, reduza 250 nós a velocidade. Vai reduzir para 250 nós, bom, no 884. É 212, autorizado a final do procedimento ILSXE, pode ser avisado o localizador. Faço pouso na cabeceira 17, ok? Sem interferir na final da 10. Qual é o seu estacionamento após? Primativo, vai para a parte da DEI. Vou manter para 150, que eu estou na próxima formação, pode ser? Gente. Leão, mas vamos lá. Está autorizado para Guarulhos, nível 300, decola da 10. Saída da EL, Lê do Bidev. Em Bidev intercepta previsto 50 e prossegue até o destino. Aciona 5533 no transponder, 119.80 frequência do controle, então 3603. Já está autorizado o nível 300 para Guarulhos, eu falo da 590, saída da EL, Lê do Bidev, 5533 no transponder, 119.80 o controle 3603 atrás. Salvador, voo 9-0-3-4-0-3, puxe esquerda. 3-0-3, cotejamento correto, chama quando pronto para o puxe, confirma o gate, por gentileza. Ali no oficial, Delta Charlie, já na cabeceira 17, prossiga a parte 4 com cautela, reposta no som. Autorizado direto, parte 4, senhor. Afirmativo, observa o outro helicóptero na cabeceira aí, já mantendo posição. Gente, tem condições de pousar a parte 4 visual com a aeronave, Mike Papalima. Dentro de 2000 está autorizado a final do ILSXB para a pista 10. Reporte estabilizado, passaria do 2224. O solo controlado do Pátio 4 é o mais Papalima. Tio Papalima, estacionar a presença livre. E o Delta Charlie também, estacionar a presença livre. Ativei só os dois meios direito, 219. 219, quando 77. Salve, Salvador, quando 776. No 776, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, quando 776. Sem identificação dessa 080, vigilância e a chegada maré. Salvador, voo no 884, vai passando 070 para o 050. Xané 63 no 2, complete LS, chame a torre, 1186, bom pouso. Salvador, voo no 884, vai passando 060 para o 050. Mantenha o 50, o 1884, agacha para prosseguir na descida. Vai manter o 50, voo no 884. 6212, complete, chame a torre, 1186, bom pouso. 884, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Essa proa está autorizada até 3 mil pés. Ciente, vai manter a proa para sequenciamento, autorizada até 3 mil, limite ao localizador, gol no 884. Ajuste agora 1014, comandante. 1014. Xané 6212. Passaredo 2224. Casa Locke. Prossegue na aproximação, seguindo a Airbus 318 da Avianca. Completo com a 2186, grato, boa noite, bom pouso. Completo com a 2186, passaredo, boa noite. 884, reduz 2009, 209. Vai reduzir para 209, bom no 884. Vai 5723, sem restrições em TAP, desce 4 mil pés, ajuste no 014. Restrições 4000 no 0 no 4, 5723. 3560 pro ADTAP, desce 050. ADTAP, desce 050. Azul 470, desce 0620. 0620. 224, número 2 na sequência, reporte passando o símbolo. Passarei em cima. Prossegue via Índia Alfa no ponto de espera, 118,5. O altímetro marca agora 1015. Vai manter a posição e aguardar. O seu finger é o 08. No pátio principal, a aeronave da Tanja foi autorizada a push no 7. Mandou gol no 884. Prossiga. Pra interceptar, então, seria autorizado pela 060. Tá autorizado, 060, no 884. Deixa. No 776, mantém a posição, por gentileza. Onda 776, assim que o tráfego da TAM iniciar o táxi, após a passagem do mesmo para o ponto de espera da 10, você prossegue via Juliette para o 08. Essa é a posição em frente ao Juliette para o 8, que é o 776. 3.000 reduzindo para 190, 5723. Recepção 1809. 1809, 723. Quatro torre, 1862 é bom pouso? 1862, gol no 884. 5723, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 5723. India Alpha, quando no ponto de espera 118,6. O altímetro marca agora 1015, tem bom voo, tá no 3197. Via Índia Alfa, ponto de espera 18,6, altímetro em 1015, grato, está 3,97. Salve, Salvador, boa noite, 6212, boa noite. Prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta até November 857, prossegue Porto Seguro, Upper Zulu no meio, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Aciona 5542 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Autorizado para o Galeão, nível 360, da El, Leda Black, depois a Bidev, 87, segura para o 16, Brusque, pegou 14, 542, mas com 19.8, controle o 587. Compre o perfil da saída da El, Leda e após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ah, beleza, El, Leda, depois Bidev. Obrigado, 587. Chame quando pronto para o push no 02, Web. O Oxa 6212, prossegue via Juliette pro 11. Complete com a torre, 1186, bom pouso, 5723. 76, obrigado. Salvador, 4070, algumas formações próximo do seu espaço? Desvio, desvio direito, por si. Livre desvio, descendo a 3.000 pés com 1014, o 4070, após direto Duna. Autorizado desvio à direita, descendo para 3.014, após rua Duna, 4070. 3560, desce 2.000, autorizado a final do ILS-XV para a pista 10, reporte estabilizado. Desce 2.000, autorizado ILS-XV, vai reportar estável na 3560. Afirmativo, Finger 08. Solo aos 3.000, direito 1219 solo. Direito 1219, 1.884. Web 5723, livre pouso, 130 graus, 8 no eixo. Livre pouso, 5723. 1.884. Uno, afirmativo. Desvios, Londo Duna, azul 4077. Desce a 2.000, autorizada a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizada, azul 4070. Desce a 2.000, autorizado o final do ILS X-Ray, reportada estabilizada. 40, reduz a indicada 1909. 1909, 40, 40. 074, autorizado a linha, mantém ficando ponto, fazer colagem, siga a pista liberada. Autorizado a linha, manter, 1909074. Zero visual estabilizado. Complete com a torre, 1186, bom posto, 3560. 86, boa noite. Tipo 5723, salve 38, livre à direita, chama 219 só. Direito 19, 70. Livre decolagem 9074, vento 130 graus, 62 nós. Cuidado decolagem 9074. Salvador, WebJet 5723, escuta ali pronto. 5723, prossegue via Alfa Juliette para o 05 na parte principal. Alfa Juliette 05, parte principal, 5723. Salvador, tá 3560, boa noite, final da 1-0. 3560, livre pouso, 1-3-0 graus, 1-2-9, pista 10. Livre pouso, 1-0, tá 3560. 074, ligou aos 40, controle 1-9, decima 8. 9-8, 7-4, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 7-3-1-9-7, pronto na ponte cara, pista 1-0. Eficiente, mantenha a posição. Mantém, tá atrasando 974. 974, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 74. Estabilizado, localizador, azul 4070. Torre 1186, com pouso azul 4070. 86, obrigado, senhor. Boa noite. Boa. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, tá 3603. Autorizado, pushback, reportar a porta táxi, tá 3603. Tipo 5216, pronto, copo? Pronto, pra copo. Tá autorizado Aracaju, 130 nível, decola da 10, sai da Conde, após decolagem, curva esquerda. Acena 0273 em transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado, 130 para Aracaju, decolação 10, da Conde, transponder 0273, controle. Cotejamento correto, chama para o push no patch 3.